sentimento de culpa. Você estava escutando a palestra sobre felicidade sem culpa, não é? A gente gera auto-obsessão, se for contar para a pessoa. Então, não tenham curiosidade de saber o que fizeram no passado, não. Não precisa. Precisa saber o que a gente vai fazer daqui para frente. Quer saber o que você fez no passado? Veja as suas más tendências hoje. Aí você dá para identificar. Bezerra de Menezes nos dizia isso. Para aqueles casos graves que a psicoterapia não conseguiu tratar, aí sim a gente recomenda, nós, pelos profissionais de saúde, não na casa espírita, a regressão. Mas para aqueles casos muito específicos de fobias, de traumas, presentes hoje, que podem ter uma causa no passado. Então, nós não estamos fazendo turismo espiritual, não. Estamos tratando problemas de hoje que podem ter uma gênese anterior. Então, é um caso muito específico. O objetivo da casa espírita é levar o espiritismo para sua esposa. Nazareno, mas tem tantas coisas boas aí fora, tantas terapias alternativas. E o autor disse, Nazareno, não deveriam ser terapias alternativas, mas complementares. Elas são boas, meus amigos. Mas vamos deixar nas clínicas de terapias. Porque aqui a gente tem o melhor remédio para as pessoas. Nós temos o Evangelho de Jesus explicado pelos Espíritos. Os psiquiatras, os psicólogos de hoje estão dizendo que Jesus é o maior psicoterapeuta que já existiu. E é verdade. Estão redescobrindo o Cristo. E nós podemos reapresentá-lo para esse povo, para esse planeta, para esse continente da Europa que está tão cansado das religiões dogmáticas, dos donos da verdade, da Inquisição, das cruzadas. Vamos apresentar o Cristo amoroso, benevolente. Aquele que quiser ser o maior de todos, seja aquele que mais serve. Vamos servir, vamos ajudar. Então, a casa espírita tem o melhor tratamento. Porque as terapias complementares, elas atuam nos efeitos. E o espiritismo remonta às causas. É o ser imortal que está doente. E é através da nossa transformação moral, através do trabalho no bem, nós vamos reparando o nosso corpo que está doente. Todos aqui estamos em oficina. Todos aqui estamos em conserto, dizia Bezerra de Menezes. Nazareno, mas eu não tenho nenhuma doença. Todos temos doença. Os que não têm a doença da carne, têm as doenças do espírito. Tem muitos cegos aí do orgulho. Tem muitos infartados do egoísmo. Tem muitos paralíticos que não conseguem dar um passo na direção do seu semelhante. Tem muitos decepados que não consegue estender as mãos para socorrer seus irmãos. Tem muitos surdos que não conseguem ouvir o apelo da multidão. Então, estamos todos doentes. Estamos todos precisando nos transformar. E esperamos que, com a terapia do Evangelho, nós possamos ajudar mais. Talvez esses estudos em grupo se tornem muito interessantes para os ingleses. Nós temos eles também em língua inglesa. A Casa Espírita deve ter atividades na língua do país onde ela está. Já estou concluindo. Porque a minha maior decepção, quando eu fui aos Estados Unidos, eu fui para o casamento da minha irmã. E quando eu cheguei lá, eu fui para lá, eu mandei um e-mail para a coordenadora, conselheira do Conselho Espírita lá dos Estados Unidos, a Kemi Adams, eu disse, olha, Kemi, se você for contratar alguém, pagar alguém para fazer tradução das palestras, tem uma ou duas palestras que eu acho que dá para fazer. Eu nunca fiz palestras em inglês, mas eu acho que dá para fazer. Então, não, você não precisa gastar com isso, se for contratar alguém. Aí, comecei a estudar livros espíritas em inglês, Evangelho segundo o Espiritismo, o livro de Divaldo, aquele lá de Baltimore. Aliás, o pessoal de Baltimore está escrevendo a apostila sobre tratamento espiritual. Eu estou louco para conhecer, vou para o Washington lá agora, ver se eu encontro com a Vanessa e o Daniel. Eles têm um site lá do SS Baltimore, Sociedades Espíritas, eles estão fazendo, eles têm palestras em inglês, todos os sábados transmitidas pela internet, e lá você faz download também das palestras em inglês. Estão fazendo um trabalho muito interessante, a gente quer conhecer. E agora eu me perdi. Estava onde mesmo? Indo para Baltimore. Hã? Indo para Baltimore. Sim, todo empolgado lá, né? Eu que sou do Ceará, é virar palestrante internacional. Aí